Decolou nossa escolta. Malas a bordo aí. Saída PUCA. 370, saída PUCA. Poderia confirmar, foi autorizado direto para Aracaju após 2000? Boa de coordenação. Vertical do farol de Itapuã, 1021 permanece o altímetro. 1021 reportará na vertical do farol de Itapuã, Mike Gillette Romeu. 922, vai passar estando, baixar travado. Bom, 922, livre pouso, opção 0, vento 140 graus com 10 nós. Repouso, 922. Para sua informação, temos um Hobbs 44 à sua direita, linha eleitoral, não interfere na sua aproximação. Ok, tá certo, 922. Romeu Oscar Bravo controlado. Afirmativo, considerou 5-1, frequência livre no 4, até a próxima. Gillette Romeu estabilizou com o Bang da Gol, sua esquerda na aproximação do 1-0. Afirmativo. Tem condições de prosseguir a retaguarda do tráfego para Bata sem interferência com o mesmo, atentando a tirar a turbulência? Afirmativo, senhor. Na retaguarda do... é do Azul, na final da 1-0, sem interferir, tomando cuidado com a esteira de turbulência, Romeu. Afirmativa, só informando um Bang da Gol 1737-800, retaguarda do tráfego sem interferência. Ok, gente do Gol, mais cidade Romeu. Victor, pátio da Bata, 03 a bordo, aguarde para acionamento, por gentileza. Controle o Rio, pode aprovar a Caju? Centro Recife, informa que o senhor manteve o perfil da saída devido ao sequenciamento na Recife, ok? Então, entendeu, saída PUCA. Após PUCA, Aracaju, é isso? Não, após PUCA, Jamo, após Jamo, Aracaju. Solicitação do centro para manter o sequenciamento para chegar em Recife. Tá ok, PUCA, Jamo. Prossiga. Gente, o Guardião 07, frequência ali, sua coordenação própria no local. Até o regresso. Controle Salvador, Azul 4298, passa 220 para 160 com a Juliette. Azul 4298, bom dia, sua identificação, desse ao nível 06120, vigilância, chegada maré. 060 maré, Azul 4298. Para 3663, desse a 2000 pés, autorizada final do ILS, que foi para a pista 10, reporte localizador. Localizador 3663. Zero American 980. Para 1922 no solo de Salvador 54. Ao livrar a direita, chama o solo em 121 décimo 9. Aquilo, Papa Victor, fique atento ao Hobbs 44 que está pousando aí na Bata. Após o tráfego, está livre o acionamento, reportando para o táxi. ...5973, chama agora o centro Recife, frequências 125.45, alterna 126.85, bom dia, bom voo. Confirme. 125.45, 5973. Bom voo. Obrigado. Mike Gillette Romeu considera os 5-5, frequência livre no corte, até a próxima. 3-1 não foi na proa de TAP. Boa na proa de TAP, azul 9-1-3-1. Reporte cabeceira no 7, sui, pronto. Autorizado alinhar e manter cabeceira no 7, 1021 altímetro, quilo para papel. Só no pouso local, não interfere na sua próxima. CS3-663. America 980, clear takeoff, runway 10, the wind is 140 degrees with 11 knots. Clear for takeoff, America 980. Clear for takeoff. Prossiga. Repetir, voice TAP está presente, pode dar informações. Autorizado. TAP, qual é o seu LSA-3663, Copa V. Complete, chame a torre em 118, decimal 62, bom pouso, TAM 3663. Obrigado, até já. Salvador, buenas, TAM 3663, estabilizado LS, baixar travado. Continua a aproximação, autorização, guarda na autorização de pouso, TAM 3663, 1021 no altímetro, bom dia. Bom dia. Controle Azul 9131, solicita liberação de velocidade em TAP. Livre de velocidade e altitude descendo até 3000 pés, ajuste 1021, Rio no Azul 9131. Ok, livre de altitude e velocidade desce 3000, ajuste 1021, ou 9131. 4298, sou livre das restrições em TAP, desce 4000 pés, 1021 no ajuste. 4.000, 1.021 no ajuste, livre das restrições, o azul 4298. Me contacte na 120.8. Zero point eight, America 980, bom dia. For you too. Ainda confiança. Para o centro Recife, em 125, decimal 1, no alterno, no 33, decimal 25, com voo DAN 3153. 251, 3325, monte arma. American 980, leaving 3000 for 312. American 980, good morning. Radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 310, book a departure. Book a departure 310, American 980. Comandou, Kilo Papavito, decolou, restrito 1000, se autorizar, voa direto 224, na magnética 224, na radial 224. Entra. Sobe 105 na proa do destino, Kilo Papavito, reporte revelado. Afirmativo, subindo na radial 224, Nanduk, 105 visual, Kilo Papavito. Prossiga 07. Guardião 07. Salvador, bom dia, da 3179, informação Kilo, autorização Guarulhos, número 349. Entra 3179, autorizado 340, para Guarulhos. Tiene Fama Zulu no meia, é a da pista 10, primeira curva direita. Folha da El, Leda, Fazeda, Bridge. Controle 120.8, responda 5553. Brilho máximo, por favor. Agora, no brilho máximo, TAM 3663. Obrigado. Controle 3169, chamar de flex. Trip, 5217, good morning. Radar contact, maintaining flight level 140 now, 9 miles to position Conde, flight direct position Bonfi, expect Bonfi arrival and report ready for descent. Avião 3, não autorizado até 2.000 pés, está autorizado a final do ILS X-ray para pista 1-0, reporte localizador. Quatro 298, desça 2.000 pés, autorizado a final do ILS X-ray, como tráfego da companhia, sua posição 12 horas, 9:30, reporte estabilizado, localizador. Ok, 2.000 pés, autorizado ILS, reportaremos estabilizado no localizador com 1.020, azul 4298. American Airlines 980, call now receive center frequencies 125.45, if unable, 126.85, have a nice flight, sir. Say again the frequencies for American 980. 125.45, if unable, 126.85. Alright, 125.45, or 126.85, American 980, good day. That's right, sir, good day. Azul 9-1-3-1. Azul 9-1-3-1, complete, chame torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Salvador, bom dia. Azul 9-1-3-1, na final, está 3 milhas para Timbra. Sente, o Azul 9-1-3-1, bom dia. Continua a aproximação, reporta quando embaixo travado. Cortará. Passando Timbra embaixo travado, Azul 9131. Azul 9131 avistado, autorizado pouso pista 1-0, o vento 1-5-0 graus com 1-2 nós. O TRIC 5345, só para confirmar a saída prevista para Vitória? Mael. Dael, obrigado. Estabilizado no ILS, Azul 4298. Azul 4298, complete, chame a torre em 1-1-8-6-12, bom pouso. 1-8-6-7-2, 4298. Torre Salvador, bom dia, Azul 4298, na final do ILS X-ray, pista 1-0. Azul 4298, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, Azul 4298. Aguardando pista livre, 4298. bom dia para 304-250-60 para aquilo. 3304, bom dia, sua identificação dessa 4 mil pés. Vigilância, chegada bom, se ajuste, MI 21. 4 mil, bom, se ajuste. MI 21, 201021. 201, obrigado. Salvador Approach, 521-7. Go ahead, sir. Any chance to direct fellow, 521-7? Stand by, please. Thanks. How long until we start the descent, sir? Depend if the direct fellow position and 2 minutes. Roger, you are clear, direct fellow, report ready for descent, 35217. Thank you, sir, I will call back to you, right. Alfa Juliette para o 9, ao 931. Azul 4298, solo 09, libera a direita e chama 121 no decimal 9. Direita na Foxtrot 219, 4298, bom dia. Salve, o Salvador, bom dia, Azul 4298. 298, taxi de Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4298. Muito bom dia, Chanel 6312, 20 da Kilo, surgindo agora 170 para 150. Chanel 6312, bom dia, tem identificação de nível 050, vigilante, chegada à maré. Chegada à maré, para 050. Clear descendant to 2028-1021, disregard all the restrictions during descent and report passing tail position 35217. Salvador Chanel 632, possibilidade mais rápida presente? Negativo, o senhor vai ser o número 3 na aproximação, mantém o perfil, mais à frente eu defino se o senhor vai poder voar etapa, ok? Ok, mantém o perfil 632. Quilo Papa Vista, por gentileza, seu estimado em pouso. Será mais de uma hora e quarenta. Me confirme o horário, por gentileza, meu relógio agora são 1-1-1-2. Confirme, seria então 1-2-4-5, confirme. Confirme, 8-2 também. 19 para. Gente, eu vou considerar 1250 seu pouso, Kilo Papavito, reporte nivelado no 05. Ocean S 6225, good morning, squawk ident, send it to 050, both arrival. Okay, identity clear, send to flight level 050, both arrival, Ocean S 6225. Mike Quebec, Cairo, Copcocker. Chega 3304. Peço a gentileza de descer em high speed até 2000 pés sem restrições. O ajuste no 021, o senhor vai ser o número 1 na próxima ação, ok? Have a condition direct to Altmark in this position, tip 5217. Yes sir, but unfortunately you don't have conditions to trespass the traffic now at your position 9 o'clock, correction, 3 o'clock, 3 o'clock 10 miles, it's an Airbus 320 off, sir. You will be the number 2 on approach, expect radar vector for station, okay? No problem, sir. I am not then, deception, tip 521, sir. Thank you. Salvador, FH5826, informação Kilo, bom dia. 5826, bom dia, senhor. Identificação de sua nível 070, vigilância chegada à maré. 070, maré. Possível voo, FH5266. Ok, senhor, mantém o perfil da chegada. E após o TAP, o senhor vai voar a Serra Vitor 366 para realizar o whisky, ok? Ótimo, após o TAP 366, obrigado. Essa informação, você vai ser o número 5 na aproximação 5826 da UESC. Ótimo, quer que reduza? Está com 240. Não, deixa a critério do comandante, muito grato. Valeu. Trip 5217, radar vector for space, turn right, heading 270. Your limit to radio 330 from Sierra Victor Delta Vila. Roger, sir, right to 270. Our limit is radio from Sierra Victor Delta 330. C3304, eu vou direto Duna para completar o procedimento. Confirme para o controle. 3304, se ajudar, a gente vai direto Duna. Vou na flor de Duna, descendo a 2000 pés, está autorizado a final do ILS, então 3304. Duna 2000 pés, 3304. 5217, have a aircraft today. Kilo Papa Vitor. Trip 5217, resume a navigation direct to Pelop. Resume navigation left direct to Pelop. Houston, 3063. Bom dia. 360 para o galhão autorizado, Jane Palmas do 10, recalho da pista no zero, primeira curva direita, reta da El, lida para o Gilda Brilho. Controle no 20 décima 8, responde 5565. Ao Quebec, o ano estabelece em 3rd left do Dura, intersecção 25217, thank you. Chanel 6225, descendant U4, 1000 feet, QNH1021. Descent to 4,000 feet, QNH1021, Ocean Air 6225. Ocean Air 6312, reduz indicada 2109. Reduzindo para 6312. Check então, decola da 17, curva à esquerda, cruza o campo no perfil da bomba. Controle 120-18, transponder 0146. Nível 060 para o ambiente. 3304, vetor radar para o curso localizador, curva esquerda até a proa 140, reposto estabilizado. 3304. Chané 6312, retração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao curso do localizador. Mantendo a presente pro, o limite vai ser o curso do localizador 63112. Nesta proa está autorizada até 3 mil pés, ajuste 1021, Oceané 63112. 3 mil pés, 1021, 112. Já hotel livre acionar e chama pronto para o táxi. Visando visual 3304. 3304 complete LS, chame a torre em 118, meia dúzia, bom pouso. Meia dúzia, bom. Web 5826, desce ao 050. 050-5826. Voador, bom dia, está 3304, final da LS da 10. Chané 6312, curve à esquerda, esquerda até a proa 340, aguarde proa para interceptar o curso localizador. Proa 3304, 110. 12, reduz a indicada 1909. Quilo Papa Vitor. Serviço radar encerrado 58 milhas, sudoeste de Salvador. Chame agora o controle de alta frequência 120-1 no bom voo.